Ficha 61, página 551, capítulo 41, último capítulo. João Dalar mal conseguia respirar e de cada vez que respirava sentia a garganta em carne viva. Suava copiosamente, dobrado pela cintura por causa da dor nas costas, com as pernas a tremer, mal conseguindo segurar-se de pé, aproximou-se da cama situada ao fundo do alojamento. Lobo entrara ao mesmo tempo e também ofegava com a língua de fora. Vem, João Dalar, senta-te aqui, disse a Zelandoni e pôs-se de pé para lhe ceder o seu tamborete. Notou o estado em que João Dalar chegara, o esforço que fizera e deduziu que viera a correr de muito longe. Traz-lhe água, pediu à acólita que estava mais perto, e para o lobo também. Quando João Dalar se aproximou, viu a palidez acinzentada da morte na pele de Ayla. Ayla, Ayla, por que voltaste a fazê-lo? Perguntou com uma voz rouca, quase incapaz de falar. Já não te lembravas que da última vez estiveste quase a morrer? Num ato reflexo, bebeu o líquido do copo que lhe tinham estendido, consciente apenas de que lhe o haviam dado. Depois meteu-se na cama, afastou as peles, sentou Ayla e segurou-a nos braços, horrorizando-se ao notar como estava fria. Está gelada, disse com um soluço. Não se dava conta de que as lágrimas lhe corriam pelo rosto, e se o soubesse, tão pouco se importaria. O lobo olhou para as duas pessoas que jaziam na cama, alçou o focinho para o teto e soltou um uivo demorado e inquietante, que provocou um arrepio aos Zelandoni ali presentes e aos que se encontravam no exterior. Os que cantavam ficaram tão atónitos que perderam o compasso e tiveram de parar o seu canto contínuo por um instante. Apenas nesse momento João Dalar tomou consciência do canto dos Landónia. Lobo apoiou as patas dianteiras na cama e gemeu para chamar a atenção. Ayla, Ayla, imploro-te, volta para mim, suplicou João Dalar. Não podes morrer. Quem me dará um filho? Não, o que eu estou para aqui a dizer é-me indiferente se me dás um filho ou não, Ayla. É a ti que eu quero. Amo-te. Nem sequer me importo se nunca mais voltares a falar comigo. Fico satisfeito em ver-te de vez em quando. Volta para mim, por favor. Grande mãe, devolve-me. Devolve-me, por favor. Farei o que desejares, mas por favor não a leves. A Zelandoni observou o homem alto e atraente, com arranhões e feridas que sangravam na cara, no peito, nos braços e nas pernas, sentado na cama, segurando nos braços a mulher, quase inerte, como se segurasse um bebê, embalando-a, com o rosto banhado em lágrimas, implorando-lhe por tudo que voltasse. Não o via chorar desde que era criança. João Dalar não chorava. Lutava por controlar as suas emoções, por guardá-las para si próprio. Poucas eram as pessoas que haviam mantido uma relação próxima e estreita com ele, com exceção da sua família e dela mesma. E quando chegou à idade adulta, até com eles manteve sempre uma certa distância, uma certa reserva. No seu regresso, depois de ter passado um tempo com Dalanar, a Zelandoni perguntara-se muitas vezes se João Dalar voltaria a amar uma mulher, culpando-se a si mesma. Sabia que ainda gostava dela, e ela, em mais do que uma ocasião, sentira a tentação de renunciar à Zelandónia e unir-se a ele. Mas com o passar do tempo, e vendo que não engravidava, supôs que fizera bem. Estava segura de que ele acabaria por encontrar uma companheira. Se bem que, a miúde, a Zelandoni tivesse duvidado que João Dalar fosse capaz de se entregar por completo a uma mulher. Necessitava de filhos no seu lar. As crianças podiam amar-se livremente, por completo, sem reservas, e ele precisava de amar assim. Ficara sinceramente feliz quando ele regressou da sua viagem com uma mulher que parecia amar, uma mulher digna do seu amor. Mas até àquele momento nunca se dera conta do muito que ela amava. A primeira entre aqueles que serviam a grande mãe sentiu uma leve pontada de culpa. Talvez não devesse ter pressionado tanto Ayla para se juntar à Zelandónia. Talvez devesse tê-los deixado em paz. Mas, na verdade, fora um desígnio da mãe. Está tão fria, porque está assim? Indagou Jundalar. Estendeu-a de novo na cama e deitou-se, cobrindo-lhe o corpo despido com o seu e puxando as peles para cima para os tapar a ambos. O lobo trepou para a cama e encostou-se à Ayla do outro lado. O calor do corpo de Jundalar não tardou a propagar-se e Lobo, com o seu, contribuiu para o conservar. Jundalar estreitou-a nos seus braços durante um momento, ao mesmo tempo que a observava. Lhe beijava o rosto imóvel, lhe falava, lhe implorava, intercedia por ela junto da mãe. Até que finalmente a sua voz, as suas lágrimas e o seu calor, unido ao de Lobo, começaram a penetrar nas profundezas mais frias de Ayla. Ayla chorava em silêncio. Tu és a culpada, tu és a culpada. Cantarolavam as pessoas, acusando-a. Depois só ali estava Jundalar. Escutou o uivo de um lobo por perto. Desculpa, Jundalar, pediu num tom choroso. Lamento ter-te magoado. Ele estendeu os braços para ela. Ayla, disse num grito abafado, dá-me um filho, amo-te. Dirigiu-se para Jundalar, que se encontrava de pé ao lado do lobo, e passou por entre os dois. Nesse momento, sentiu que algo a puxava. De repente, começou a mover-se mais rápido, muito mais rápido do que antes, embora se sentisse cravada no mesmo sítio. Voltaram as misteriosas e estranhas nuvens de outrora, que desapareceram passado um momento, embora lhe tivesse parecido uma eternidade. Em seguida, viu-se envolvida num vazio profundo e escuro. Uma escuridão sobrenatural e infinita. Precipitou-se para a bruma e por um instante viu-se a si mesma, com Jundalar, numa cama rodeada de candeias. Não tardou a descobrir que se encontrava no interior de uma concha pegajosa e gélida. Debateu-se, tentando mover-se, mas estava rígida, gelada. Finalmente pestanejou. Abriu os olhos e viu o rosto coberto de lágrimas do homem que amava. E pouco depois sentiu as lambidelas da língua quente do lobo. Ayla, Ayla, voltaste. Zelandoni, ela acordou. Doni, grande mãe, obrigado. Obrigado por me teres devolvido, exclamou Jundalar por entre um pranto convulsivo. Segurava-a entre os braços, chorando de alívio e de amor. Temeroso de a abraçar com excessiva força, receando magoá-la, mas não querendo afastar-se dela nunca mais. E Ayla também não queria afastar-se dele. Por fim, Jundalar parou de a estreitar contra o peito e afastou-se para que a Donnie pudesse vê-la. Salta da cama, lobo, ordenou Jundalar e empurrou o animal para o chão. Já ajudaste, agora deixa que a Zelandónia a examine. O lobo saltou da cama, mas ficou sentado no chão a observá-los. A primeira entre aqueles que serviam a grande mãe terra inclinou-se sobre Ayla e viu-a abrir os seus olhos de um cinzento azulado e esboçar um débil sorriso. Assombrada, abanou a cabeça. Não acreditava que isto fosse possível. Tinha a certeza de que Ayla nos deixara, que se perdera para sempre num lugar escuro e inacessível, ao qual nem sequer eu poderia ir buscá-la para a conduzir até à grande mãe. Temia que o cantarolar fosse inútil. Começava a pensar que nada a traria de volta, nem a minha mais fervente esperança, nem o desejo ilimitado de todos os Zelandóni, nem sequer o teu amor, Jundalar. Toda a Zelandónia junta não conseguiria o que tu acabaste de conseguir. Quase estou disposta a acreditar que serias capaz de atirar do mundo ultraterreno mais profundo de Doni. Sempre te disse que a grande mãe terra nunca te negaria nada que lhe pedisses. Creio que isto é a prova. A notícia correu por todo o acampamento. Jundalar trouxera Ayla de volta. Jundalar conseguira o que para a Zelandónia fora impossível. Em todo o acampamento não havia uma única mulher que, no fundo do seu coração, não desejasse ser amada assim. Nem havia um único homem que não desejasse conhecer uma mulher a quem pudesse amar tanto. Já circulavam relatos, relatos que se contariam em volta das fogueiras dos lares durante muitos anos, sobre o amor de João de Alage, tão grande que resgatou Ayla do mundo dos mortos. João de Alage pensou no que a Zelandoni dissera. Já o escutara antes, embora não soubesse bem o que significava, mas originou-lhe um certo mal-estar ouvir que tinha sido tão favorecido pela mãe que nenhuma mulher podia repeli-lo, nem sequer a própria Doni. Tão favorecido que, se alguma vez pedisse qualquer coisa à grande mãe, ela lhe a concederia. Também o haviam alertado que tivesse cuidado com o que pedia, porque podiam dar-lho, embora também nem isso tivesse entendido muito bem. Nos primeiros dias depois do sucedido, Ayla sentiu-se completamente esgotada. Mal conseguia mexer-se e estava muito débil. Havia momentos em que a Donia se perguntava se iria recuperar. Dormia muito e às vezes permanecia tão imóvel que tinham de verificar se ainda respirava. Todavia, o seu sono nem sempre era pacífico. Em determinadas ocasiões era acometida por delírios e começava a agitar-se e a falar enquanto dormia. Mas de cada vez que abria os olhos, João de Alage estava ao seu lado. Não se separara dela desde que acordara, salvo para se ocupar das suas necessidades básicas. Dormia nas peles de dormir estendidas no chão, junto à cama. Quando Ayla parecia fraquejar, a Zelandoni interrogava-se se ele não era o único que a mantinha no mundo dos vivos. Na realidade, assim era. Para além da sua própria vontade inata de viver, e os anos de caça e exercício físico que lhe haviam proporcionado um corpo forte e saudável, capaz de se recuperar de experiências devastadoras, incluindo aquelas que a aproximavam da morte. Lobo também permaneceu a seu lado quase todo o tempo, parecendo adivinhar quando Ayla estava prestes a despertar. João de Alage já não o deixava saltar e pôr as patas sujas na cama, mas o animal descobriu que a cama tinha a altura exata para poder apoiar a cabeça nela, estando de pé, e observar Ayla, mesmo antes de esta abrir os olhos. João de Alage e a Zelandoni chegavam a saber quando ia abrir os olhos pelos movimentos do carnívoro de quatro patas. Joana Ayla sentia-se tão feliz por a mãe ter acordado e por Jondi e a mãe voltarem a estar juntos, que ia frequentemente ao alojamento da Zelandónia para passar umas horas com eles. Embora não dormisse ali, às vezes ficava, se estavam os dois despertos, sentada no colo de João de Alage, ou deitada junto da mãe, e até dormia à sesta com ela. Noutras ocasiões, entrava a correr e ficava apenas um momento, como para se convencer de que tudo continuava bem. Quando se recuperou o suficiente, Ayla ordenava ao lobo que fosse com Jonayla. Embora ao princípio o animal se sentisse dividido e não soubesse se devia ficar com a mulher ou abalar com a menina. Também aquela que era a primeira andava ali por perto. Sentia-se culpada por não ter prestado mais atenção ao estado de Ayla desde a sua chegada. Todavia, as reuniões de verão exigiam-lhe muito tempo e dedicação, e o comportamento de Ayla sempre fora difícil de interpretar. Raras eram as vezes em que falava de si própria ou dos seus problemas e ocultava demasiado bem os seus sentimentos. Era fácil não notar os sintomas de angústia. Ayla abriu os olhos e sorriu para o gigante barbudo, de denso cabelo ruivo, que a mirava. Embora ainda não tivesse recuperado totalmente, tinham acabado de a mudar para o acampamento da nona caverna. Uns momentos antes, quando estava acordada, João de Alage havia-lhe anunciado que Danug desejava visitá-la, mas adormecera por alguns minutos antes de ouvir pronunciar o seu nome em voz baixa. João de Alage, sentado junto dela, segurava-lhe a mão. Jonaila encontrava-se sentada ao seu colo, Lobo ao lado da cama, batia com a cauda no chão, saudando o jovem Mamutói. Pediram-me que te dissesse, Jonaila, que Bocovan e várias outras crianças vão brincar e comer ao alojamento de Levela. Também guardaram os ossos para o lobo, disse Danug. Por que não vais também, Jonaila, e levas o lobo? Propôs Ayla, sentando-se. De certeza que gostariam de te ver. E esta reunião de verão está quase a acabar. Quando regressarmos a casa, provavelmente só os voltarás a ver no próximo verão. Está bem, mãe. Já começo a ter fome. E se calhar o lobo também. A menina abraçou o pai e a mãe e encaminhou-se para a entrada, seguida pelo carnívoro. Antes de seguir Jonaila, este olhou para Ayla e ganiu. Senta-te, Danug, ofereceu Ayla, apontando para um tamborete. Depois olhou em redor. Onde está Druvés? Danug sentou-se ao lado de Ayla. Aldanor precisava de um amigo varão, que não fosse parente, para algum assunto relacionado com a cerimónia matrimonial. Druvés aceitou, porque eu tenho de participar como parente adotivo, respondeu Danug. Jundalar assentiu num gesto de compreensão. É difícil aprender todo um conjunto de costumes novos. Lembro-me de quando Tonolan decidiu unir-se a Getamio. Como eu era seu irmão, também estabelecia um laço parentesco com o Xaramudói. E por ser o único membro da sua família presente, tive de participar nas cerimónias. Embora agora a Jundalar custasse menos falar do irmão que perdera, Ayla notou a sua expressão de pesar. Sabia que isso lhe causava sempre alguma dor. Jundalar aproximou-se de Ayla e rodeou-lhe os ombros com o braço. Danug sorriu para os dois. Antes de mais nada, quero dizer-vos uma coisa, começou ele com severidade simulada. Quando vão deixar de causar problemas um ao outro e ter de uma vez por todas a certeza de quem amam? Escutem-me bem. Ayla ama Jundalar e mais nenhum homem. Jundalar ama Ayla e nenhuma outra mulher. Acham que são capazes de memorizar isto? Nunca houve nem nunca haverá mais ninguém para qualquer dos dois. Vou impor-vos uma regra que têm de acatar para o resto das vossas vidas. Pouco me importa que os outros se deitem com quem quer que seja que lhes dê na gana. Vocês só podem deitar-se um com o outro. Se alguma vez souber do contrário, voltarei para vos atar um ao outro. Entendido? Sim, Danug, responderam Jundalar e Ayla em uníssono. Ela voltou-se para sorrir a Jundalar, que sorria para ela. E os dois olharam para Danug com uma expressão de felicidade. Vou contar-te um segredo, disse Ayla. Assim que pudermos, iniciaremos um bebé juntos. Mas não é para já, contrapôs Jundalar. Só quando a Zelandoni disser que estás totalmente recuperada. Mas logo verás, quando estiveres, mulher. Não sei qual dos dons é melhor, comentou Danug com um sorriso. O dom do prazer ou o dom do conhecimento? A grande mãe deve gostar mesmo muito de nós para ter disposto as coisas de tal forma que seja tão prazeroso iniciar uma nova vida. Isso é verdade, concordou Jundalar. Tentei traduzir o cântico à mãe, de Zelandoni para Mamutói, para o dar a conhecer a todos. Quando regressar, procurarei uma companheira para iniciar um filho varão, disse Danug. E que mal tem uma filha? Perguntou Ayla. Não tem mal nenhum, só que assim não poderei dar-lhe o nome. Quero um filho varão por isso. Nunca pus o nome a um filho, argumentou Danug. Nunca tiveste um filho ao qual pôr o nome? Observou Ayla com uma gargalhada. Bem, isso é verdade, admitiu Danug com um certo pesar. Pelo menos que eu saiba. Mas tu entendes, nunca tive oportunidade. Entendo como ele se sente. É-me indiferente ter um rapaz ou uma rapariga. Mas pergunto-me o que se sente ao pôr o nome num filho, comentou Jundalar. Mas diz-me, Danug, e se os Mamutói não aceitarem a ideia de que os homens devem pôr o nome nos rapazes? Basta que a minha futura companheira esteja de acordo, retorquiu Danug. Isso é verdade, disse Ayla. Mas por que tens de regressar para encontrar uma companheira, Danug? Por que não ficas aqui, como Aldanor? De certeza que encontrarias uma mulher de Zelandoni que ficasse encantada a unir-se a ti. É verdade que as mulheres de Zelandoni são atraentes. Mas, em muitas coisas, sou parecido com João Dalar. Viajar pode ser emocionante, mas necessito de voltar para a minha gente, para me estabelecer. Além disso, aqui só há uma mulher que me faria ficar, Ayla, declarou Danug, piscando o olho a João Dalar. E essa gosta de outro. João Dalar soltou uma gargalhada. Mas algo no olhar de Danug e no seu tom de voz levou Ayla a questionar-se se o comentário jocoso seria mesmo uma brincadeira. Eu já fiquei muito contente que ela estivesse disposta a acompanhar-me até casa no meu regresso, disse João Dalar. Fitou-a com os seus olhos de um azul vivo e ela sentiu um formigueiro no mais fundo do seu ser. Danug tem razão. Doni deve mesmo gostar muito de nós, predispor as coisas de tal forma que criar filhos seja tão presenteiro. Para uma mulher não é tudo prazer, João Dalar. Dar à luz pode ser muito doloroso, lembrou Ayla. Mas tu mesma disseste que o parto de John Ayla foi fácil, Ayla, disse João Dalar, enrugando a testa no seu gesto habitual. Até um parto fácil é doloroso, João Dalar. O que se passou foi que não passei tão mal como esperava, explicou Ayla. Não quero causar-te dor, declarou João Dalar, voltando-se para ela. De certeza que devíamos ter outro. Recordou-se de imediato que a companheira de Tonolã morrera no parto. Não sejas tonto, João Dalar. Claro que vamos ter outro filho. Eu também quero ter outro, sabes? Não és só tu. Mas se não quiseres iniciar um, posso sempre encontrar outro homem disposto a isso, afirmou com um sorriso de gozo. Nem pensar, contrariou João Dalar, dando-lhe um apertão no ombro. Danug acaba de te dizer que não podes deitar-te com mais ninguém, apenas comigo. Estás recordada? Nunca desejei deitar-me com outro homem, além de ti, João Dalar. Foste tu que me ensinaste o dom do prazer da mãe. Ninguém seria capaz de me dar mais, talvez pelo muito que te amo, afirmou Ayla. João Dalar virou o rosto para ocultar as lágrimas que afloravam aos seus olhos. Mas Danug olhava noutra direção, fingindo não se aperceber. Quando João Dalar voltou outra vez a cabeça, fitou Ayla muito sério. Nunca te disse o quanto lamento o sucedido com Marona. A verdade é que não a desejava por aí além, mas ela era fácil e estava sempre disponível. Não quis dizer-te para não te magoar. A partir do momento em que nos descobriste juntos, não parava de pensar no muito que devias odiar-me. Quero que saibas que só te amo a ti. Eu sei que me amas, João Dalar, repetiu Ayla. Toda a gente nesta reunião de verão sabe que me amas. Eu não estaria aqui se não me amasses. Apesar do que disse Danug, se alguma vez tiveres necessidade, ou até, se simplesmente te apetecer, podes deitar-te com quem quiseres, João Dalar. Já nem sequer odeio Marona. Não a culpo por te desejar. Quem não te desejaria? O amor não se cria apenas por se partilhar o dom de prazer. Assim criam-se os bebés, mas não o amor. Com amor, os prazeres são maiores. Mas se amas alguém, que importância tem se essa pessoa se deita com outra de vez em quando? Dura pouco, mas como pode ser isso mais importante do que toda uma vida de amor? Mesmo no clã, as pessoas deitavam-se apenas para aliviar as necessidades de um homem. Não esperarás que quebre o nosso vínculo só porque te deitaste com outra, pois não? Danug riu-se. Se essa fosse uma razão, toda a gente tinha de quebrar o seu vínculo. As pessoas esperam ansiosamente pelas festividades para honrar a mãe e compartilhar os prazeres com outra pessoa de vez em quando. Ouvi dizer que nas festividades Talut ainda consegue deitar-se com 6 mulheres seguidas. A minha mãe sempre me disse que isso lhe permitia ver se algum outro homem era capaz de o igualar, e ninguém conseguiu. Talut supera-me, assinalou João Dalar. Antes, quiçá, mas agora já não tenho a mesma resistência. E para te ser sincero, nem sequer o desejo. Pode ser que sejam apenas histórias, disse Danug. A verdade é que nunca o vi com nenhuma mulher, além da minha mãe. Passa muito tempo com outros líderes e nas reuniões está quase sempre a visitar parentes e amigos. Na minha opinião, as pessoas gostam de inventar histórias. Fez-se uma pausa na conversa e os três olharam uns para os outros. Depois Danug prosseguiu. Eu não terminaria o vínculo de uma união por uma coisa assim, mas para dizer a verdade, preferiria que a minha companheira não dividisse os prazeres com ninguém, além de mim. E o que seria das festividades para honrar a grande mãe terra? Perguntou João Dalar. Sei que todos deveríamos honrar a grande mãe nas festividades, e não só. Mas como posso saber que os filhos que a minha companheira traz para o lar são meus, se dividiu prazeres com outros? Indagou Danug. Ayla fitou os dois homens e recordou as palavras da primeira entre aqueles que serviam a mãe. Se até agora um homem sempre acarinhou as crianças que uma mulher levava para o seu lar, porque o facto de saber quem os iniciou havia de mudar as coisas? Talvez não devesse mudá-las, mas preferiria que fossem meus, respondeu Danug. Se dás início a uma criança, isso converte-a em teu filho? Serias o seu dono, como se se tratasse de um bem pessoal? Inquiriu Ayla. Não gostarias de uma criança que não fosse propriedade tua, Danug? Quando digo meu, não me refiro a que seja propriedade minha, mas meu, no sentido de que o bebé tivesse vindo de mim, tentou explicar Danug. Provavelmente acabaria por sentir afeto por qualquer criança do meu lar, mesmo que a criança não viesse de mim. Ou até mesmo se não viesse da minha companheira. Gostava de Raidag como de um irmão, mais do que um irmão, e ele não era de Talut nem de Nezi. Mas se algum dia tiver um filho no meu lar, gostaria de saber que foi iniciado por mim. Uma mulher não tem de se preocupar com essas coisas, sabe sempre. Entendo o que Danug sente, Ayla. Sinto-me feliz por saber que Jonayla veio de mim. E toda a gente o sabe, porque tu nunca escolheste outro homem. Nós honramos sempre a mãe nas festividades, mas escolhemo-nos um ao outro. Pergunto-me se estarias tão disposto a ter os teus próprios filhos, se tivesses de suportar a dor juntamente com a tua companheira, argumentou Ayla. Seria com alegria que algumas mulheres se livravam de ter filhos, se pudessem. Não muitas, mas algumas.